Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 28 de agosto, em segunda discussão, o projeto de lei 3.278 de 2010 do deputado Domingos Brazão, do PMDB, que obriga médicos que atuam no Estado a manterem em local visível cópia do diploma que o habilita ao exercício da profissão. A proposta, que busca coibir casos de falsos médicos, especifica que o documento deverá ser exposto em consultórios particulares e de hospitais, postos de saúde e clínicas da rede pública ou privada. Para Brazão, o projeto dá segurança aos pacientes. O que tem ocorrido, infelizmente, é que muitas vezes você é surpreendido com notícias nos jornais de pessoas que se passavam por médico e não eram. Ainda essa semana teve uma senhora que se passava por uma esteticista e fazia cirurgias plásticas e corretivas em Belfor Roxo, me parece. E esses casos já aconteceram várias vezes. O que a gente pretende é dar mais transparência, dar clareza a isso. E um diploma na parede, o paciente, se for um pouco mais zeloso, ele tem condição de olhar e consultar, dá mais segurança. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem, Ronaldo Ribeiro.